sacado das mãos. Até que enfim, eu recebi o meu bastão. Até que enfim, eu recebi o meu bastão. Pude me